Programa sempre aos domingos, grande sucesso na MPB no ano de 1963, programa de número 1. Vamos ouvir agora o conjunto Farroupilha, Papai Walt Disney, música de Savona e Jagobete, versão do Espírito Santo, é uma balada. Depois os Cariocas, em clima de Bossa Nova, Ela é Carioca, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E no final do bloco, a toada Uirapuru, do folclore, adaptado pelo grupo Nilo Amaro e seus cantores de ébano. Vamos ouvir o bloco, começando com o conjunto Farroupilha, Papai Walt Disney. Seu olhar, a paz que sonhei. Só sei sei que sou louco por ela, e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Seresteiro cantador do meu sertão, Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão, Uirapuru, Uirapuru, Uirapuru, Uirapuru, canto as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda ao seu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção, que vai ao céu numa sentida melodia, vai a Deus em forma triste de oração. Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão, Uirapuru, Uirapuru, Uirapuru, tens no canto as mágoas do meu coração. Se Deus ouvisse o que te sai do coração, entenderia que é de dor sua canção, e dos seus olhos tanto pranto do bloco. Ouvimos com o conjunto Farroupilha a música Papai Walt Disney, música de Savona e Jagobete, versão do compositor Espírito Santo, uma balada. Depois teve o clima de Bossa Nova com samba Ela é Carioca, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com o grupo vocal instrumental Os Cariocas. E no final do bloco, Nilo Amaro e os Cantores de Ébano, o Uirapuru, do folclore adaptado pelo grupo. Vamos ouvir agora o samba-canção Resto de Saudade, de Lourenço Barbosa, compositor pernambucano Capiba, na voz de Carlos Nobre. Depois, o Trio Esperança, Bolinha de Sabão, música de Orlandivo e Adilson Azevedo. E no final do bloco, o samba Swingado, de Jorge Ben, da autoria dele, Mais Que Nada. Vamos ouvir o bloco começando com Carlos Nobre e o samba-canção Resto de Saudade. Resto de saudade em mim, de saudade que ficou, de um amor que não existe, se existiu já se acabou, dando coração tão jovem, por aí capaz de suportar saudade, esta saudade triste que não tem mais fim. Resto de saudade em mim, mas a culpa é toda minha, que mandou meu coração

mas a categoria insiste na condição de qualificar democraticamente esse diretor, ouvindo além, né, da seleção e além dos títulos, ouvindo a comunidade, né, acerca da vontade dela sobre essa escolha. A nova lei criou um grupo gestor de escolas públicas municipais que integra funções administrativa, financeira, pedagógica e de secretariado. Além disso, ficam os conselhos tutelares responsáveis pelo controle social de cada instituição. A diretora do Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará, Gardenia Baima, questiona a medida. Achamos que controle é uma questão muito difícil de ser compreendida, porque o que é o controle? Então, essa palavra, ela não é muito esclarecedora. O que é um controle social? Nós queremos saber o que é isso, até porque isso é novidade para nós. Controle social, nós temos os profissionais nas escolas, os supervisores, os orientadores que trabalham diretamente com o aluno e a sua família, temos os gestores, né, temos os professores, esses fazem o controle pedagógico na escola, estabelecem a relação da família com a escola, discutem o projeto pedagógico para ser implementado e acompanhado naquela escola. Agora, o que é controle social? Então, essa pergunta nós queremos fazer para o Executivo responder e para a Câmara Municipal responder. O Sindiut vai insistir junto à Secretaria da Educação do município para que a comunidade, através de pais e alunos, participe da escolha de diretores de escolas. Para a entidade, deveria ser adotado um modelo semelhante ao processo de escolha das escolas do Estado. Fernando Juscelito, Rádio Universitária.